Sabe, uma dificuldade que eu tenho é de arranjar partituras, sabe? Tem muita música pra violão, eu quero estudar e tem dificuldade assim de partitura. Sabe? O Isoca, não, bom, eu acho que ele não faz a não, adaptação é para violão, né? É difícil. Você tem que comprar isso. Eu tenho lá no Rio, tem. Mas o Sebastião Taparão já derrubou algumas? Ele ficou de me mandar. Mas eu arranjei umas com o Capitão Kleber, umas partituras lá. Tem o Quizarda, tem música, mas uma música que... Quizardas tem um... Quizardas é bastante difícil de tocar, né? Aquela parte acelerada, né? Questão de treino, ela tem aquela parte acelerada, é mais fácil. É. Mais difícil a interpretação do começo. Mas tu tocas toda a Quizarda? Eu não toco nada ainda, não estudei. Ainda não estudaste antes? Eu queria umas partituras, eu queria aquele Odeon. Odeon. Do Ernesto Nazaré. Não é não? Mas eu não sei isso, não. É do Ernesto Nazaré isso aí? Isso aí parece-me que é de João Pernambuco, eu acho. Não é do Ernesto Nazaré. Não sei também, não sei bem de quem é, mas acho que... Fica aquele solfeguito de bailinho, aquilo, como é assim? Eu não sei, só sei os pedacinhos, só dá pra decorar sim, assim na sim, partitura. Sim. Depois que decora uma peça, você tem que ficar ensaiando continuamente, né? Para não perder. Acaba perdendo. Para não perder a execução. A execução, né? É, perde. Isso, o nome desse pedacinho aí que é solfeguito. Solfeguito. Solfeguito. É do bar? É do bar. Mas é grande, não é só isso. Não, não, só dizendo. Eu estou com fragmentos. Ah. É para depois escrever ali. Essa música que eu tenho vontade. Também tem uma assim, essa aqui eu não sei nem o nome.